Prince Commodore, buongiorno, sono a 251. Qui è 251, sempre a 4. Sempre a 4, Guarulhos 360, rota do plano, decola 10, curva direita, Dael Leda, após Leda Motiva, intercepta Pezulu 10, prossegue Bridge, a Pezulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. Controle 119.8, aciona 5054. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva, intercepta Pezulu 10. Controle 198, tração Chemitech. Autorizado, Chemitech. Torres de controlamento de Salvador, bom dia, Papai Romeu Whisky, Bravo Whisky, passou Duna Estável, LS pista 10. Bravo Whisky vai prosseguir para pouso na 10? Positivo, amigo. A gente pode baixar o trabalho. Ok. Janela 62, para o ataque, PAB 1965, Hotel Galeão, autonomia 0530. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, ajuste 1015, chama pronto para decolagem no ponto de espera 1-625. Whisky Bravo Whisky, chega o trem. Vento calmo, autorizado pouso, pistão no zero. Baixou e travou as rodeiras, livre pouso, pista 10, Whisky Bravo Whisky. Bravo Whisky aos 36, libera a direita, confirma o estacionamento. Está autorizado para seguir via Alfa, reportante da Juliette para ingresso Pátio. Da decolagem, né, minha vez. 2 segundos ali, mantém inicialmente. Mantém. Segundo tem pista livre, autorizada, linha decolável, vento calmo. Linha decolável, vento calmo, minha vez. Cuidado, Whisky Bravo Whisky, reporte para cruzamento da 35. Roxo, né, 6251 aos 40, 119.8. Obrigado, bom dia, 19.8. Correção 1235, 1-7. Aproximação final, piso 1-0. Ciclo 7, pode baixar a travada. Tá, 35, 1-7. Baixa travada agora, passando o dia certo, 1357. Vento calmo, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 1-0, 1357. Autorizado, cruzamento 1735. Três, cinco, no sete, no solo, aos 4-5, direita, Alfa, Juliette, portão 4. Ok, Alfa e Juliette, 04, 3-5, no 7.